Minha paz eu vos dou, disse Jesus, em verdade, não é como o mundo pode dar, é paz que cura a alma de verdade. Senhor, volte o rosto para mim e me conceda a sua paz.